no café da missão. Enfiei a cheia cocô da missão. A uma cana missão na bateia, a no café da missão. Enfiei a cheia cocô da missão. E que menina a panela para dançar. Ehi mini e abane kabada mansa. Ehi ekiri nu polisi si di mechie. Ehi ebi samande minua eji fie ye. Ehi le eji fie ya inche abane kabada mansa. Kama minga onya samana moye. Mini enu kama minga onya samana moye. Amu abana miso na bache abano kabada miso. Efiye ache akopo da miso, awa gana miso na bache abano kabe da miso. Ayura use. Efiye ache akopo da miso. Kwe. Abani kabada mansa. Efie kiri nu polisi si ni mechide. Efie bi samande minuya ejifie ye. Egwinde ejifie ya ite. Abani kabada mansa. Kama mika onye aseno namwe. Minye nu. Kama mika onye aseno namwe. Upa. Awa kana misu na bache abano kabada mansa. Efie ache akopo da miso, awa gana miso na bache abano kabe da miso. Efie ache akopo da miso. Kabada mansa. Efie kiri nu polisi si di mechie. Efie bi samande minuya ejifie ye. Egwinde ejifie ya nte. Abani kabada mansa. Kama mika onye aseno namwe. Kama mika onye aseno namwe. Awa abano miso na bache abano kabada miso. Efie ye ache akopo da miso. Awa abana miso na bache abano kabe da miso. Ayo usen. Efie